De novo. Ah, vai cair. Músicos de todo o estado de São Paulo, fiquem ligados. Associação das Rádios Públicas do Brasil, ARPUB, através da Rádio Fiscar e da Rádio Nesp, apresentam o primeiro Festival das Rádios Públicas de São Paulo. O festival reunirá gravações de artistas paulistas e vai selecionar duas músicas para a etapa nacional do terceiro Festival das Rádios Públicas do Brasil. Ou seja, sua música poderá tocar ao mesmo tempo na programação de rádios de todo o país. Uma oportunidade única. As inscrições vão do dia 16 de maio a 17 de junho. Para mais informações e inscrições, acesse www.radio.fiscar.br ou www.radio.unesp.br. Realização: ARPUB, Rádio Fiscar e Rádio Nesp, com apoio da Rádio Cultura Brasil de São Paulo e da Rádio Cultura Municipal de Amparo. Participe!